As mulheres de áreas rurais são parte significativa e vital da humanidade, segundo a Agência das Nações Unidas. São lavradoras, horticultoras, empresárias e líderes comunitárias, fornecendo segurança alimentar para suas famílias e comunidades. Na Agenda 2030 da ONU, o desafio para os próximos 15 anos é o de transformar a vida de mulheres rurais. Um dos objetivos é dobrar a produtividade rural e a renda de produtores de pequena escala, especialmente das mulheres rurais. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.